que esperar. O calor bate brabo à noite e eu já começo a suar. Mas até que enfim, você tá aqui perto de mim. Entre aqui no carro, hoje nós vamos ficar. Correndo sem parar, correndo sem parar, correndo sem parar, correndo sem parar. Que dia baixamos a cabeça, pois nós precisamos dessa grana. Dividimos na cama. Sempre, sempre, sempre concordar e nunca questionar, diz o otário. Mas hoje, honey darling, o lance não, não, não, não, não, não, não, não, não vai ser romance. Baby, essa é a nossa chance. Hoje nós vamos ficar correndo sem parar. Correndo sem parar, correndo sem parar, correndo sem parar. Eu sinto no ar que tudo pode acabar. Em fantasmas do underground. Correndo sem parar, correndo sem parar, correndo sem parar, correndo sem parar. Nós ainda vamos estar.